Panorama Agrícola para 7 de junho de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira, 7 de junho de Lua Nova, este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe, que envia o seguinte ditado para você. O rio atinge o seu objetivo porque aprendeu a contornar os obstáculos. Confira os destaques do programa de hoje. Pronaf Agroindústria amplia crédito. Uruçanga realiza curso de produção de maracujá. Governador Celso Ramos ganha unidade de processamento de moluscos. E São Bento do Sul paga agricultor por serviços ambientais. Uma dica que pode mudar o seu dia. Chá de alcachofra, bardana, mastruço e quebra-pedra são indicados para quem tem ácido úrico. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário anunciou a ampliação do limite de crédito do Pronaf na modalidade agroindústria, o que deve refletir no aumento da produção de alimentos. No Plano Safra 2011-2012 da Agricultura Familiar, o limite individual de crédito para agricultores familiares associados a uma agroindústria passa de R$ 20 mil para R$ 30 mil reais. Outra mudança é a ampliação do tempo para pagar o financiamento, que passou de 8 para 10 anos. A taxa de juros continua a mesma, de 2% ao ano. Outra alteração do Plano Safra da Agricultura Familiar é a ampliação do crédito para cooperativas, tanto na modalidade individual como na coletiva. A EPAGRE promove, com o apoio do Santa Catarina Rural, amanhã e quinta-feira, curso de produção de maracujá na Estação Experimental da EPAGRE de Uruçanga. Curso que vai capacitar técnicos e agricultores na produção de maracujá. Na programação, informações sobre clima, escolha de área para instalação do pomar, proximidade de água, formação de palhada, correção do solo, produção de sementes e mudas, principais pragas, condução e poda de formações às plantas, colheita e classificação dos frutos e processamento dos frutos de maracujá. Neste curso, com apoio do Santa Catarina Rural, amanhã e quinta em Uruçanga. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. São Bento do Sul tem 11 agricultores cadastrados para receber pagamentos por serviços ambientais. No último domingo, a Prefeitura fez o primeiro pagamento, um benefício estipulado por lei municipal. O município do Norte Catarinense é pioneiro em remunerar agricultores que preservam a água do rio que abastece a cidade. O primeiro agricultor a se cadastrar na Prefeitura para receber o benefício foi Felipe Miguel Sanocchi, que nasceu na propriedade onde mora. Em entrevista à jornalista Isabela Schwengber, ele diz por que aderiu à legislação. Eu me interessei para o período da preservação, né? Para preservar as águas e que eu moro aqui nessa propriedade. O meu interesse é preservar, né? E como é que era o rio aqui na sua infância? Ah, o rio era muito bonito. Isso era um rio cheio, né? Que a gente até tem saudade desse rio. Maria Elizabeth Aed Aibes também se inscreveu no programa da Prefeitura de São Bento do Sul, que remunera o agricultor que preserva o meio ambiente. Para ajudar a preservar a natureza, as águas, para manter, eu acho que se eu tiver um apoio financeiro, consigo manter melhor. É uma propriedade grande que não foi mexida praticamente. E fazer alguma coisa na área de turismo também, para as pessoas conhecerem a natureza como ela é. O diretor de meio ambiente do Serviço de Água e Esgoto de São Bento do Sul, Marcelo Ibel, explica os critérios da lei de pagamento por serviços ambientais. Então nós temos 18 itens de análise. Então não só os 30 metros da margem do rio preservado ou em recuperação vão valer. Vão valer, aí sim, o conjunto da propriedade, que é um conjunto de ações ecossistêmicas. O que são essas ações? Então é um conjunto de importâncias e interpretações. Por exemplo, a reserva legal averbada é um item. Agora, essa área de reserva legal averbada ligada junto ao APP já é um somatório que dá uma outra pontuação. A formação de corredores ecológicos dessa outra vegetação, além da APP, também ganha ponto. A existência de nascentes na propriedade. Conforme mais nascentes estiverem na propriedade, maior é a pontuação. Também relacionado, por exemplo, ao índice, a situação de conservação dessas áreas de APP. Ou ainda, se tem esgoto sanitário com fossa e filtro, ganha pontuação. Então, são 18 itens, na verdade, que relacionam vários pontos dentro dessa situação, onde entra por um fator de cálculo e que daí atribui realmente o valor ambiental da propriedade. Este é o diretor de meio ambiente do Serviço de Água e Esgoto de São Bento do Sul, Marcelo Ibel, em entrevista à jornalista Isabela Schwengber. O valor repassado em São Bento do Sul a cada agricultor que preserva é feito de acordo com o tamanho da área preservada e está baseado no rendimento que ele teria com a agricultura familiar naquele espaço. Os moradores são responsáveis pela proteção do Rio Vermelho. Na área rural, preservam a mata ciliar e realizam outras ações que melhoram os recursos hídricos. Ao adotar essas medidas, o agricultor recebe um pagamento por serviços ambientais que lhe garante renda e preserva a qualidade da água e o meio ambiente. Em Santa Catarina, a legislação sobre pagamentos por serviços ambientais já foi aprovada e está em fase de regulamentação com a participação técnica da EPAGRE-CIRAM. Aquanegócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. Na voz do engenheiro agrônomo André Novaes, do SEDAP, o Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da EPAGRE, você conhece um pouco mais da fábrica de processamento de moluscos, inaugurada recentemente no município de Governador Celso Ramos. Em Governador Celso Ramos, a exemplo do que está ocorrendo em outros municípios, foram implantadas fábricas para processamento de moluscos. Essas unidades elas foram montadas na década de 90 através de um projeto em parceria com o Ministério do Meio Ambiente. Essas unidades, os prédios foram montados de acordo com a legislação sanitária para processamento de moluscos existente na época, e o objetivo era fazer com que os maricultores eles utilizassem essas unidades para poder processar seus produtos de forma higiênica e de acordo com a legislação. Entretanto, em todos os municípios em que houve implantação dessas unidades, não houve assim, a adesão dos maricultores, eles acabaram tendo dificuldades em tocar essas unidades, em conduzir a administração, o gerenciamento dessas unidades. E cerca de 4 anos atrás começou a haver um processo em que empresas privadas faziam contratos com as associações de maricultores, com as prefeituras dos municípios onde as unidades estão instaladas, buscando licitar essas unidades para poder assim, terceirizar elas. Através de licitação, elas tomaram posse dessas unidades e vão estar processando a produção. São empreendimentos privados, mas que vão estar captando assim, a produção dos maricultores daquela região. Como resposta desse tipo de ação, a gente pode ter aí a melhoria da qualidade dos produtos da maricultura, que vão ser processados de acordo com as normas do Serviço de Inspeção Federal. O produto de Governador Celso Ramos e de outros municípios vai poder ser vendido em outras unidades da federação e essas empresas elas pensam na exportação. E isso vai fazer com que os produtos catarinenses tenham maior visibilidade, tenham maior qualidade e com que assim, ocorra um incremento da produção. Porque o mercado também ainda um entrave no setor. aquele produtor que consegue comercializar seu produto somente no mercado local encontra dificuldades. E com essas empresas instaladas nas comunidades, elas vão estar comprando o produto dos maricultores e oferecendo esses produtos em outros estados da federação, quiçá em outros países. Este é o engenheiro agrônomo André Novaes, do SEDAP, em entrevista aqui ao quadro Aquanegócios do Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.